Ela toda patricinha, estilo malaca. Ela com o cabelo arrumado e eu com a bombeta torta. Com meu gingado maloqueiro, ela não se importa. Me tranco com ela no quarto, vingula a chave da porta. Sussurra no meu ouvido, Buarque Amandim. Respondo no ouvido dela, Projota dá o sim. E quando sonho quase acaba o riso do neguinho, eu dou uma pausa pra luxúria do jeito que fez Shaolin. Sua mãe diz que eu não presto, que eu sou mau elemento. Analisou a embalagem, não que tinha dentro. O caso dela é sério, só terapia cura. Terapia cheia de louça impregnada de gordura. Mesmo de longe eu sinto que a sinceridade vale. Encurto a distância com trechos delas, frases, poema, livros. E ainda sinto que girando o mundo ao contrário eu volto pra aquele domingo. Deixa o povo falar, chega pro lado de cá. Vou te mostrar que o neguinho sabe como cuidar. Tô sem dinheiro pra pagar, mulher à beira-mar. Mas se disser que quer um som eu posso improvisar. Tô pensando em rapar, fugir pra outro lugar. Fica longe de todo mundo que só quer atrasar. Histórias pra contar, uma pra observar. Deixa o sol embora, é hora da lua brilhar. Ela é durona, marrenta, segura, sabe conter. Eu sou maloca, bolado e chato de entender. Eu faço ela ficar insegura e amolecer. Ela me desembola e sabe o que eu quero dizer. Eu vou de coca e ela enrola com seu Nescau. De tarde eu de cerveja, ela bolacha com sal. Ela quer viver a vida e eu a vida inteira. E nós se acomoda no sofá depois da cachoeira. De folha em folha eu vi cair sobre cada manhã. Numa mão um beck, na outra um suco de maçã. Vinil pra amenizar, deixa o Adoniran rolar. Depois nós bota um xadê que eu vou ter que já voltar. Joga o cabelo e vem debruçando sobre meu peito. O cenário é lindo e com nós fica perfeito. Nós foi bem mais que uma fugidinha. Hoje um casal de guarda-sol no pôr do sol na vermelhinha. Deixa o povo falar, chega pro lado de cá. Vou te mostrar que o neguinho sabe como cuidar. Tô sem dinheiro pra pagar, vou ler a beira-mar. Mas se disser que quer um som eu posso improvisar. Tô pensando em rapar, fugir pra outro lugar. Fica longe de todo mundo que só quer atrasar. Histórias pra contar, uma pra observar. Deixa o sol embora, é hora da lua brilhar.